Mão 9. Solo 29, gol 8, mano. Solo Salvador, o Gono 805 na posição 1 para pushback, assinamento. 05, vai desmarcar nosso Airbus na posição 02 autorizado, pushback, assinamento, Chemitex. Após o Airbus na 02, autorizado, push assinamento, Gono 805 na posição 1. Pessoal, boa noite, Gono 896. Noite 96, Juliette, para o portão 10. Juliette, portão 10, por favor, noite 96. Salvador, boa, novamente, tinha 3052, autorização, mas tinha 330. Confirmado. Tá 3052, autorização, mas tinha 330. Confirme, por gentileza, o horário do plano. Tá pra, tava pra 0200, ou seja, 12 minutos atrás. Sente, hoje não tem um plano no sistema ainda não. Ok, vamos checar a companhia aqui, se foi feito dele. Solo Salvador, o TAN 3152? Persiga, na escuta. O horário seria 0210, já passado alguns 12 minutos. Tem nada no sistema aí? É, sim, chegou aqui. Só um minuto pra cópia, o 3152. Prepara a PUCA, transição Aracaju. PUCA Aracaju na sua escuta, obrigado. Escuta, na escuta, prossiga. Autorizado Maceió, nível 330, prossegue no Amper Whisky 58, decola da 1-0, curva esquerda após no perfil da PUCA, transição Aracaju. Acione no transponder 5542, controle Salvador em 120, decimal 80. Ok, eu tá 3152, autorizado 330 Maceió, Amper Whisky 58. Decola da 1-0, esquerda PUCA Aracaju. Transponder 5542, 208 o controle, tá? 3152. 3152, que tá chamando cá, ativa pronto, portão 612 para o pushback, acionamento. Chamará, obrigado. Salvador, muito boa noite, Gol 1606, transcente da Brabo para autorização. 306, informação com você é Delta, guarda copo por gentileza. Gente, boa tarde. Então, segundo dois, fechou o acionamento, 612. Segundo dois, em coordenação, equipe de sol, reposta táxi. Segundo dois, informa forte ruído na sua frequência, ok, senhor? Salvador, voo no 805 está pronto para o DAC com o POB de 150, autonomia 2 horas 38 minutos, alberga Mateió. 130 táxi até ponto de espera, direita via Índia no ponto de espera, torre 198, decimo 95, ajuste no 0, no 2, bom voo. 130 táxi, direita via Índia, ponto de espera da tipo 10, torre 198, 95, com 10, 12, 95, voo 1805. Voo 1606, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1606. 6-0-6 autorizado, Campina Grande, nível 390, da cola down a 0, curva esquerda após, perfil da pulca, transição de papo, prossegue na perda 1-0, acendendo transponder 5-5-5-6, controle Salvador em 1-2-0, destino 8-0. Gente, está autorizado 390 para Campina Grande, da cola da 1-0, com curva à esquerda, via Upper Zulu 1-0, a saída será a pulca, transição de papo. Transponder 5556, o controle 120, decimal 80, gol 1606. 1606 está correto, cima pronto. Portão 5, feedback e acionamento. Camarada, gol 1606. Torre, o gol 1805, ponto 010, pronto. A linha decola da 1-0, ventou no 1-0 graus com 5 nós. A linha decola 1-0, boa noite, 0-5. 05, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. É 08, boa. Controle Salvador, agora no 805, passa 1500, boa noite. Uno 805, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha 370, saída PUCA. 370 na PUCA, Uno 805. Uno 714. 714, prossiga. Confirma a minha frequência por enquanto? Nessa. Então, 1704-2260, Paranacaju, copia, informação é Bravo. Sente, agora copia, 1704, prepara a PUCA, transição Caju. Caju. Para o táxi, você está 3152, compre o B de 149, autonomia 1215, alterna Natal. 700 táxi, até ponto de espera da piscina 0, via parte de alfa, no ponto de espera torre 1 noite, decimal 95, ajuste na 0, no 2, bom voo. Parte de alfa, ponto de espera da 1018, 95, está 3152, boa noite. Salvador, Tantra e Zona 52, novamente, boa noite, pode esperar da 1-0, pronto. 3152, a linha decola da 1-0, vento no 40 graus, com 3 nós. Decola, Tantra e Zona 52. Salvador, voo 994. 994, prossiga na escuta. Sem autorização na frequência da sol, do solo 121 decimal 9. É autorização 994, Marcelo. Sim, segunda classe, 1994. Autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677, decolada 1-0, curva esquerda após, sai no perfil da pública, transição Caju, acena no transponder 5545, controle Salvador em 120, decimal 80. Aracaju, 230, nível Golf 677, Caracaju, já saída, 545, transponder 1-0, controle para o gol na saída. Não quase confirmando a fazer decolagem à curva esquerda. Decolagem chama pronto, portão 8, pushback essa não é. Gol na 994, cópia. 994, sim. Maceió, nível 350. Prossegue na Upper Whisky 58, decolada 1-0. Curva esquerda após, no perfil da Pulca, transição Caju. Acionando o transponder 5553, controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado, Maceió, 0558, Salvador 10, 53, transponder 0289. 994, confirma por gentileza o transponder. 553, boa no 999. Tá correto, cima pronto, portão 3, pushback acionamento. Camará, boa no 999. Aracaju. Custando centro Recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2085 decimal 45, boa noite. Aracaju, TAN 3152. Faz coordenação com o centro, TAN 3152. Coordenação com a equipe salva a porta atrás, então na 7 no 4. O controle, o SAN 3152. Prossiga. Agora, se o coordenação, voa direto para Maceió. Gente, agora coordenação. Pena, 3152. Salvador, boa noite. Gol 896, centro de informação Delta, posição 10, autorização para João Pessoa. Delta, confere guarda cópia. Prepare a pouca transição Aracaju, gol 1896. TAN 3152, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, até 3-1-2. Obrigado. Logo no 606, no gate 5 para pushback e acionamento. Exatamente pronto, igual no 606. Pronto, igual no 606. Já tem uma CV que está lá em porta-táxi, igual no 606. Porta-táxi, igual no 606. Quatro, pronto, táxi, tem 593 com 1h49, alternativa Salvador. Sente, Gona 7-94, autorizado até o ponto de espera da piscina 0, via pátio em dia alfa, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0, 1-2, atende um Boeing da companhia puxando no 5. Sente, está visual com ele, então é pátio em dia alfa, ponto de espera, vai chamar a sua em 118.95, será que você vai. TAM 3152, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 1285.245, TAM 3152, voa. Voa, voa, voa. Certo, bom trabalho. TAM 3170, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 012. Paulo. Paulo Salvador, voo no 994, para o 10, levou 1994. Navegação autorizada direto Duna. torre muito boa, voo 1714, pode ficar no 5. 1714, a linha decola da 10, vento 120 graus com 3 nós. A linha decolar, voo 1714. 3195, ajuste na 0, 1-2, vão voo. 7, via Índia, da ponte espera da 1-0, após 3895 grados, vou no meio da minha. Está confirmando a autonomia 4 horas? Autonomia de 4 e... Nove, nove, quatro, coordenação capitão após o Boeing da Companhia Liberais, agora está autorizado. Portão 3, pushback acionamento é porta táxi. Gol no 896, cópia. João Pessoa, nível 370, prossegue na Peruísque 58, decola da 1-0, após a decolagem curva esquerda, no perfil da Pulca, transição Caju. Acionando o trânsito 155, 55, controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado nível 370 para João Pessoa, na Peruísque 58, decola da 310, com curva à esquerda, vai da Pulca, transição Caju. Controle 208. 1896. Correto, chama pronto. Portão 10, pushback acionado. Contará o voo 896. Chegou 1606, boa noite. Só não pode esperar dar 1-0. Boa noite, no 606, ali mantenha no 0. Aí mantém no 0, 606. Portão 3170, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Deu giro 2000. Tino 4, decolado aos 49, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito boa. Controle muito boa, gol 1714, decola na Ciscozé. 1714. Boa noite, contato azar na decolagem, submantenha 230, saída Pucca. Submantenha 203, saída Pucca, gol 1714, muito boa noite. Boa noite. No 606, livre decolar da 1-0, vento calmo. Livre decolar, de gol, no 606. Táxi do Gol no 994143, a bordo 2 horas e 14, alternando Salvador. Cheio de 00 táxi até Ponte Fera da Piscina 0, direita via Índia, na Ponte Fera Torre. 1 na noite decimal 95, vai Piscina 0, no 2 vão voo. Semana 2295, Gol no 994. No 606, decolado ao 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Salvador, boa noite. Gol 1606, saída Fuca, na sua escuta. Gol 1606, boa noite. Contato radar na decolagem, submantenha 390, saída Fuca. 390, Fuca, 1606. Salvador, gol 994. Gol 994, ali, mantém 1-0. Mantém 1-0, gol 994. Livre decolagem 1-0, vento 090 graus com 3 nós. Livre decolagem, voo 994, 1-0. Voo 994, decolado 154, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, gol, gol 199. Salvador, gol 1994. 1994, boa noite, contato a dana decolagem, submantenha 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 994. São 3170, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 11895, informo que há chuva leve na pista. Ciente, o 3170, chama na 11895, bom dia, obrigado. Oh, bom posto. Controle Salvador, gol 606, autorizaria a prova de zipar. Gol 606, aguarde coordenação com o centro. Salvador, bom dia, o 3170, final 1-0, embaixo para baixo. 3170, livre pouso na 1-0, vento 090 graus 58 nós, altímetro 1-0-1-2, chuva leve a moderada, pista molhada. Ativo 3170. Gol 1714, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85.24? 125.45. 2545, obrigado. Boa. 1606, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 2545. Boa noite, 1606. Boa noite, bom voo. Graças. 170, solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, já está na 3170. Solo, tá, 3170, quem chamou o solo, tá, 3170? Chamativo. Tá, 3170, prossegue ataque de Alfa Juliette, até o 2006. Alfa Juliette para o 2006, contar na 3170. Gol 994, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.2545. 1896, para chegar em estacionamento, posição 10. Gol 1896, coordenação equipe de São, reporte para táxi. Reporte para táxi, gol 1896. Táxi, o voo no 896, 1-1-1 a bordo, 2:30, alterna Maceió. Chamando 2:30? 2:30. Bom, 1-896, autorizado táxi, até o ponto de espera, via parte 1 no Indy Alpha, ponto de espera, chame a torre, 1-1-895, altímetro 1-0-1-2. Entre o táxi, ponto de espera, 2:95, voo no 895. Trip 5556, bom dia. Chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1-0-1-2. Trip 5556, autorizado Duna, desça para 2000 pés. 96, ponto de caverna, pronto. 1896, linha decola da 10, vento 110 graus com 3 nós. Decola com 1896. Meia decolado ao 15, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, gol 1896, decolou na subida, escuta. Gol 1896, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha 370, saída Pucca. Subindo ao 370, saída Pucca, gol 1896.